cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Vamos dizer aqui que, quando terminamos as nossas conversas, aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, que estaremos atentos àquilo que venham a fazer as pessoas com quem estamos a falar e que lhes iremos bater ao ferrolho. Se calhar até abusamos do termo, mas a verdade é essa. De vez em quando gostamos de bater à porta das pessoas para saber o que é que elas andam a fazer. E se outra justificação não haja, um disco novo é sempre um motivo, como já dizemos, de celebração e, claro, de estarmos uma vez mais com todo o tipo de autores cantam em português. No caso Vertente, no caso da Cristina Branco, a verdade é que já é a terceira vez que temos o gosto de estar com ela. Acima de tudo, a paciência que ela tem de nos aturar. E é por via... Já me interrompeu, vê. Portanto, e é por via do novo disco, Menina, que voltamos a estar com ela. Não sei se estamos a ligar uma vez mais para Santarém, portanto, que é de onde tem origem, ainda Ribatejo, que... Sim, é Ribatejo, exatamente. Sendo certo é que a Cristina Branco é das nossas vozes mais internacionais, porque tem um ritmo de vida, podemos dizer até frenético, por onde vai andando um pouco por todo o mundo. E no primeiro da última conversa que tivemos, veio até ter um, como diriam os anglicanos, um best-of. Um best-of esse que teve que ter três discos para ser um best-of. E que na altura não falámos sobre ele. Isso faz-me pensar se este menino, depois deste best-of, é de algum modo uma nova etapa, um virar de página, ou na prática é apenas a senda normal da continuação de um, neste caso, 14º disco? Olá! O Menina é um disco de transição, eu diria, mais do que... É óbvio que é um disco de continuação, mas que revela que há qualquer coisa a mudar. Isto não significa, obviamente, que o fado vá deixar de existir na minha vida, até porque dificilmente isso algum dia acontecerá, mas há aqui uma vontade de, no fundo, é assim, é um disco de transição, mas também é um disco de continuação, porque na verdade quase todos os meus discos foram discos que trouxeram algo de novo. Portanto, este no fundo é um bocadinho mais disso. Se calhar vai um bocadinho mais ousado, eu arrisquei um bocadinho mais e fui mais longe nesse risco. Por isso é que eu lhe chamo um disco de transição. Ela tem um gesto que é só dela, feito de ar e movimento, tão delicado, nunca atropela. Enquanto distraída tagarela, quem a ouve no momento, entrega-se ao gesto sem cautela e segue o seu doce arrebatamento. Ela tem um gesto que é só dela, que acompanha aquilo que diz. Ficou da maneira mais airosa possível. É um disco, como disse, de transição. E isso leva-me a dizer o seguinte. Olhando para este disco, e temos que olhar para ele do ponto de vista de quem está a ouvi-lo, mas também a lê-lo, porque é preciso procurar nas letras e as pessoas que veio a convidar para escreverem para este disco, e a verdade é esta, há aqui um conjunto de nomes que já não lhe são estranhos, portanto já vinham de outras participações. Mas este disco, e é o termo que usou há pouco, que eu vou pegar, é de facto o mais ousado. É aquele onde vai buscar outro tipo de colaborações de campos que, à partida, e para alguém que gosta de classificar a música, estão mais distantes do fado. Isso foi uma intenção? Houve aqui um movimento pensado? Ou de algum modo foi as circunstâncias do tempo e de algum modo os contactos que vai tendo que encaminharam para este sentido? É um bocadinho tudo isso, porque é claro que quando se quer experimentar a transição e quando se está disposto a arriscar, tenta-se ir o mais fundo possível, ou seja, se é para arriscar, vamos arriscar em grande. Portanto, fui à procura de nomes que eu para já sabia de antemão que seriam ótimos letristas e seriam pessoas que no fundo tinham alguma coisa em comum comigo. E daí eu ter chamado estes nomes, e estamos a falar, se é que me é permitido, claro, estamos sim, a falar já lá iríamos, de, claro. Se calhar o mais fácil é eu referir, deixa-me cá ver, assim, porque todos eles têm nomes naturalmente, mas possivelmente as pessoas vão reconhecer melhor se falarem nomes como Cachupa Psicadélica, Calafé Palanga, Filho da Mãe, que são todos jovens autores da música indie portuguesa. Portanto, nós fomos de facto, eu fui de facto um bocadinho mais longe, fui à procura de daquilo que é menos provável. As pessoas se calhar não estavam à espera, mas a verdade é que a música indie portuguesa tem essa conotação muito próxima do fado, que é aquela melancolia, aquele tom menor que está sempre presente na sua música. Isso também é uma coisa que define o fado. Portanto, não estamos assim tão longe quanto isso. Houve um fator de risco em chamá-los até à minha música, mas esse risco foi um risco acertado, porque concertado, porque a verdade é que nós temos esse ponto em comum, da nostalgia, né, daquela melancolia. Quando eu canto, a voz perdoa o que vai no pensamento, e a raiva quase que voa como se a levasse o vento, como se a levasse o vento. Vários nomes, eu queria referi-los todos para ter que não ficasse nenhum de fora. Portanto, fui buscar também o André Henriques, Roslinda Martini. Exatamente, Linda Martini. Peixe, Nuno Prata, portanto, enfim, não, nomes. Dorotes Violetas, precisamente. Exatamente. Ana Bacalhau e o Pedro Silva Martins, portanto, a Diolinda. Uhum. Calafa, porque já foi. Portanto, não precisam da apresentação. Exatamente. Buraca, São Sistema, portanto, o Calaf. O Jorge Cruz também seria já despreciantar a falar de Diabo na Cruz. E o Luís Severo, de Condamorte. Ah, e claro, ainda o Mário Lajinha. Exatamente. Felizmente, a grande maioria já aqui passou pela Boa Nova, no lugar onde está agora a Cristina Branco. Portanto, no caso, fazem caso, tocam. 10 anos deste programa também permite ter todas as semanas ininterruptas uma entrevista, a razão pela qual grande parte deles, de facto, já aqui puderam dizer sobre o que é o sentimento da música em português. E agora, ao 14º disco, e recordo que nós aqui destacámos, quer o Alegria, quer o Não Só Há Tangos em Paris, quer o Cronos, e claro, ao fazê-lo, também já fomos buscar álbuns anteriores, como o Orilo, o Perfil, o disco ao vivo, o próprio Ulisse, o Censo, enfim. Felizmente, as editoras, pronto, se têm rodeado, têm permitido que a sua carreira não passe à nossa margem. Mas eu queria recuperar aqui aquilo que fiz no preâmbulo com aquilo que era o Idealist. Quando é que percebeu que, de algum modo, ou Cristina, eventualmente também, a sua editora, percebeu que era tempo de fazer aqui um interregno, se calhar podemos assim, nesse álbum, e fazer aqui um best-of, que na prática era uma caixa com três discos, para marcar o que tinha sido o seu trabalho até à altura? Porque quer dizer, já eram muitos discos, aliás, como referiu no início da entrevista, são 14 discos, portanto há já um historial. E houve uma necessidade, no fundo, de arrumar a casa e de escolher o trigo do joio e perceber, no fundo, para criar uma espinha dorsal desde o início até essa altura, do que é que tinha sido a minha carreira. Se calhar por isso também, mais do que outra coisa qualquer, este disco, este Menina, faz hoje mais sentido ainda, não é? Porque de facto houve ali criou-se ali um momento para definir o passado, não é? E com este disco partir para o futuro, que é uma coisa, obviamente, e eu reforço isso sempre bastante veemente, a explicar que não é de todo um fechar de porta ao fado. Claro. Até porque neste disco também existe fado, ele está lá. Ai, esta angústia sem fim. Ai, este meu coração. Ai, esta pena de mim. Solidão. Ai, esta pena de mim. Ai, a minha solidão. Ai, minha infância dorida. Ai, o meu bem que não. suponho agora já é esta. Tinha a prevista mais para a frente, mas acho que estamos na altura certa de fazer. O Menina é um disco que, se tivesse saído, por exemplo, perto do Cronos, teria uma razão de ser, ou hoje em dia é de facto, quer pelas circunstâncias da música nacional, quer das próprias circunstâncias da Cristina Branco, é a altura certa para fazer? Eu acho que sim. Aliás, se não fosse, não teria feito, não teria pensado nele, não teria sido orquestrado. Essas pessoas não aparecem propriamente de paraquedas. Uhum. Quer dizer, nós, hoje em dia, são pessoas que nós conseguimos ouvir, felizmente, em toda a parte, porque hoje em dia, e isto também é uma coisa do levado, é que as pessoas, os portugueses, ouvem cada vez mais música portuguesa. Há cada vez mais gente jovem a ouvir a nossa música, o que significa que há toda uma geração a fazer música de altíssima qualidade, onde estes autores que nós falámos estão incluídos e estão à frente desse movimento que é a música indie portuguesa. Portanto, nada disto vem à toa. Ou seja, são coisas que eu vou ouvindo, que eu vou sentindo no fundo e que vou percebendo que não estamos assim tão distantes, que há qualquer coisa que nos pode juntar. Depois, não os conhecia todos, ainda não os conheço pessoalmente a todos, mas fui conhecendo pontualmente um ao outro e fomos falando e fomos cruzando ideias, e é assim que no fundo quem está na mesma área, neste caso na música, as pessoas se vão encontrando e vão partilhando ideias, e no fundo as ideias vão germinando, e foi assim que aconteceu com este Menina. É assim que eu construo os meus discos, é assim que eu construo a minha música. Vem do estímulo que é conhecer outras pessoas, para já porque acho que hoje em dia também não nos é permitido contemplações, não nos é permitido ficar parado e quieto em casa a ouvir a música do passado, que eu adoro e que no fundo foi o que construiu o meu presente e o meu futuro, ouvir essas pessoas. Mas também estar atento ao que vai sendo feito, e permitir que eles entrem e que nos mostrem coisas e que nos estimulem e que nos digam que há um caminho a fazer ainda, há um caminho que tu ainda podes fazer, e bora lá fazê-lo juntos. Esse caminho, se nos permite fazer um elogio, porque é merecido, é um caminho que vai de vários horizontes da nossa música e também da música internacional, e que, de facto, vem agora parar neste Menino. E eu digo isso porque a Cristina Branco, nascida no belíssimo ano de 72, eu digo isto porque, de facto, somos da mesma geração, da mesma idade, em Almeirim, e eu já li bastante sobre a Cristina Branco. Qualquer um dos nossos ouvintes pode procurar, há bastantes coisas sobre a Cristina Branco, e dizia-se que, efetivamente, esteve uma altura da sua vida, quanto mais nova, mais jovem, bem mais próximo de Ella Fitzgerald, por exemplo, de Janis Joplin ou Joni Mitchell, do que da Amália Rodrigues. É este. De algum modo, este circuito todo que passou pela gravação, vejam bem, os nossos ouvintes, em 96, num disco na Holanda. Portanto, disco esse que esgotou logo e teve várias vezes, foi reeditado. Portanto, estamos a falar de 96, que teve um disco que resolveu estar a falar sobre o nome maior da música nacional, do Zeca Afonso. Decorreu estes dias todos que foram aqui de destaque na Boa Nova e que vem agora a desembocar neste Menina. De algum modo, isto é o corolário normal da aproximação a esses nomes que tanto gostava na juventude e que agora, aos 40 e poucos anos, resolve introduzir na sua música. Não é uma coisa estranha, não é uma coisa que as pessoas possam dizer, agora a Cristina Branco vai fazer uma coisa completamente diferente. Eu acho que desde o primeiro disco, para já, por exemplo, o Zeca, que referiu, é um autor que aparece logo no meu primeiro disco, no Memórias, e que depois vai aparecendo, até fazermos um disco só de homenagem ao Zeca, por exemplo. Mas depois temos outras referências. A primeira vez que num disco de fado se cantou em inglês, creio que, se não fui a primeira, fui das primeiras pessoas que o fez, a cantar o A Case of You de Joni Mitchell, por exemplo. Mas esse é o meu percurso, portanto, eu nunca renego o fado, mas também não posso dizer que posso viver pacificamente apenas no fado. Eu gosto de cantar outras coisas, sempre gostei, é daí que eu venho, foi esse motor que me pôs a música no caminho. Foi essa paixão pela interpretação e pela música que me pôs no caminho. Eu não posso, não posso dizer-lhe que não, portanto, este no fundo é a continuação. Exatamente. Sendo um bocadinho mais ousado, talvez. Sabe que a primeira vez que falámos, eu fiz assim uma pergunta. Não há aí uns velhos do Restelo que queiram bater, salvo seja, na Quina Branco? E agora a pergunta volta. Será que com este disco vêm aí uns velhos do Restelo dizer que não era isto que estavam à espera? Não, eu acho que essa questão já não se põe. Também é a ideia que eu tenho. Não, porque as coisas, sabe que as coisas já mudaram bastante. Nós hoje em dia aceitamos que o fado é uma coisa que tem, por exemplo, na sua formação musical, uma bateria. Que coisa mais estranha, não é? Quer dizer, os velhos do Restelo, os ortodoxos do fado, jamais imaginariam há 10 anos atrás que o fado poderia ser visto internacionalmente como uma música tradicional que tem um instrumento de percussão desta natureza. Por exemplo, quer dizer, não, sendo que eu não uso, mas não é uma coisa que eu possa dizer, ai não, que horror. Não faz parte da minha sonoridade. Pelo menos para a grande parte dos concertos não faz parte da sonoridade. Mas os velhos do Restelo neste momento devem estar todos a pensar, bem, das duas uma, nós temos que nos agarrar aqui a este bastião do fado, e têm, com certeza, e acho que fazem muitíssimo bem, mas também temos que aceitar que a inovação nos permite levar o nome do fado mais longe. Pronto, e acho que é por aqui. E também só assim é que de facto se arranjam novos públicos, não é? Com certeza, porque as pessoas não, o público não pode ser sempre o mesmo, o público não é estático. Claro. Nós podemos ter, qualquer um de nós, cantores, autores, pode ter um grupo de seguidores que dura, não sei, mas uma década ou duas, mas não mais do que isso, quer dizer, o público vai se renovando. E precisa disso, o autor, o cantor precisa disso também para que possa renovar-se, para que possa continuar o seu caminho, porque nada é estático, não, é como eu dizia há pouco, nós não podemos ficar a contemplar o passado, é preciso olhar em frente. Sim. E o fado, é óbvio que o fado é necessário, é óbvio que é necessário defender o fado tradicional, é por isso que aqui neste disco aparece um fado que é estritamente tradicional e está tocado e cantado da forma mais tradicional possível, porque acho que é também importante veicular isso, é importante que se diga que o fado é aquilo, tudo mais que gravita à volta não é fado, é outra coisa, é música portuguesa de altíssima qualidade, mas não é fado. Eu queria fazer aqui um aviso à navegação, para que não nos julguem quando uso o termo de velhos de Restelo, que estamos a falar de velhos, ou de idosos. Eu, aliás, no caso da Cristina Branco, até permito-lhe dizer com muita propriedade, e reporto-me aqui ao trabalho, o magnífico trabalho de hoje, infelizmente já falecido, Fernando Alvim, que a convidou, portanto, e esta é uma pessoa cujo fado estava na alma desde a realidade, não é? E que vem convidar vozes maiores do nosso fado recente e que lhes permite, de facto, fazer algo diferente. Portanto, as suas composições eram completamente inovadoras, não é? Um homem que vem de tanta tradição e, no fundo, revela-nos depois um lado tão inovador, não é? Portanto, velho de Restelo pode ser aos 18, aos 25, aos 45 e aos 70. Portanto. O sol que desponte nesta noite escura e este rio me conte o que vai ser de mim. Esta vida cruza neste ponto onde existo eu sem ti. Sonho, mas Agora falar sobre o tema que em junho nos dão a conhecer de que viria para aí um novo trabalho da Cristina Branco. E às vezes dou por mim. Ora, se dúvidas houvesse de que o novo trabalho ia ser, usamos o tal termo, ousado, este então desmistifica logo. Aí está um tema que tem, tanto tem de letra de algo de nostálgico, como tem um ritmo que nos faz melhor, não nos deixa ficar indiferente. Parece que até há aqui um antagonismo entre o ritmo e a letra, mas de facto está extremamente bem concebido. Ora, a quem se deveu a escolha, a magnífica escolha, eu costumo dizer que é sempre difícil escolher um single, deve ser, enfim, nunca o fiz, mas ouvi já o álbum todo e era seguramente este tema que eu escolheria. A quem se deve? Sim, este tema, a letra pertence ao André Henriques e a música é de filho da mãe, ou melhor, a Rui Carvalho. Escolher este tema para single não foi difícil, porque ele salta, não é? Ele salta a todo instante, a partir do momento em que nós começamos a rodá-lo, a partir do momento em que, por exemplo, nós fomos mostrando alguns temas em público antes de gravarmos o disco, e este era sempre o tema que as pessoas ficavam mais... ou seja, paravam, não é, para ouvir e perguntavam, isto é diferente do que vocês, do que estás a fazer, isto é qualquer coisa nova, havia sempre esta curiosidade, portanto, para mim foi muito evidente que o E Às Vezes Dou Por Mim seria o super single deste disco, sempre vai haver mais, não é? Espero o futuro sem ciência, só por adivinhação. Não sei se és tu quem procuro, mas é tarde para tudo, tarda-me o coração. Tenho-te nesta ideia que fiz de dois. Qualquer a mim já não me dobra, e entre um sim e um pois, tu não matas nem mais, e o meu corpo já sobra, e às vezes dou. Eu inquilino que pague no prazo esta solidão. E às vezes dou por mim a queimar as janelas se ninguém me quer assim. Amo os maridos delas que me acusem de pecados, que me chamem nomes feios, de solteiros encalhados. Tenho eu os bolsos cheios. Ora bem, no momento em que as pessoas estão a ouvir a nossa conversa, a verdade é que ele está disponível para ir à radiobonova.pt, lá está o vídeo, mas quem for à procura dele no seu YouTubeado, né, vejam efetivamente a quantidade de comentários, ainda que sintéticos, que lá estão. Desde logo um que eu achei extremamente interessante. Está top, aprovado pela malta jovem. Ah, não, aí está. Onde é que está? Está no YouTube. Portanto, se for à procura, onde está o seu vídeo... Ontem pedimos o nome dela, não sabemos quem seja, Mariana Alves, foi das primeiras logo a dar como principal, aprovado pela malta jovem. Ora, vamos lá ver, é esta chancela que faz com que efetivamente este disco, no momento em que estava disponível para venda, entrou logo para o quarto lugar do top de vendas? Isso deixa-me muito contente, porque falávamos disso, não é? É importante que o público se renove, é importante trazer gente nova, sangue novo. É o sangue novo dos autores, mas também dos ouvintes, das pessoas que vêm até à nossa música. Esse comentário não podia ser mais positivo. Olha que bonito, ainda não tinha visto. Então pronto. E a verdade é que, entanto, isto é anterior, por exemplo, à ida ao Avante. E no momento em que a história irá pela primeira vez para o ar, no dia a seguir vai estar em Vila Real, depois volta a sair do país, volta a entrar, enfim, e vai andando por todo lado, inclusive mais perto de nós, vai ser em novembro, vai estar na Figueira da Foz, no CAI. Ora, e vai a Espanha, efetivamente, sendo que, ao que julgamos saber, será precisamente em novembro que este disco virá a ter edição em Espanha. Criou alguma expectativa para... Qual vai ser a recepção de nossos irmãos? Neste momento há um feedback muito grande em relação à Espanha. Acho que as pessoas estão expectantes, que é uma coisa que eu não... nunca se sabe muito bem, não é? Quer dizer, há sempre dúvidas sobre isto. Agora, eu fico super, super feliz de facto as coisas acontecerem e correrem bem em Espanha, porque não podia ser melhor. Acho que no fundo não há razão nenhuma para a música portuguesa não passar em Espanha, por exemplo, ou vice-versa, porque de facto temos algo em comum e acho que a nossa música pode perfeitamente ser valorizada. E estou de facto muito curiosa para perceber o que vai acontecer. Dizem por aí, desde o dia em que apareci, que não há um lar seguro na cidade. Muito patuá se ouve no salão de chá sobre o que esta sábia outra ouviu dizer. É o senhor doutor, é o juiz, é o prior, que não falta é suspeitos das andanças. Tudo o que é marido, pelos vistos eu persigo, até me chamam menina das alianças. Mas são boatos, são só boatos, ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, de onde vim. São boatos, são só boatos, todos falam, mas ninguém conhece os fatos, não passam boatos. Dizem que conheço camas grandes de mansões, apesar de ter um pobre apartamento. A rua de São Brás, 27, quinto trás, onde o escândalo vem acontecer. Homens bem casados, discos banjam ordenados, em floristas, joias, prendas e jantares. Agem sem alarde, mesmo quando chegam tarde, têm sempre um alibi para escapar. Mas são boatos, são só boatos, ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, de onde vim. São boatos, são só boatos, todos falam, mas ninguém conhece os fatos, não passam de boatos. Qual a verdade? O que é que importa? Fico só quando chego o amanhecer. Resta-me um pouco que me bate à porta, e se alguém me perguntar, ainda tenho de dizer que são boatos, são só boatos, ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, de onde vim. São boatos, são só boatos, todos falam, mas ninguém conhece os fatos. São boatos, são só boatos, ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, de onde vim. São boatos, são só boatos, teorias, fantasias, aparatos, devaneios, mexericos, desacatos. Todas falam, mas ninguém conhece os fatos, não passam de boatos. Uma vez mais, sobre explorar bem as redes sociais também para divulgar. Primeiramente, há pouco falámos sobre o YouTube, para mostrar este teledisco. A quem se deve este trabalho visual que aqui está e que hoje em dia, a verdade é esta, é por aqui que grande parte dos jovens têm acesso à música? É, claro, tem um peso enormíssimo. As imagens e a ideia também foi a pessoa que filmou e no fundo fez a reportagem, que normalmente é uma coisa que fica para nós de todas as gravações e ensaios, chama-se João Pedro Moreira. E é um dos nossos grandes DJs e músicos da nossa praça. Que fez a gentileza de nos preparar esta surpresa e este videoclipe maravilhoso, que é o E Às Vezes Dou Por Mim, que também tem um toque completamente inovador. Passo por passo, o que evocarei em meu auxílio. agora falta falar daqueles que têm sido os seus músicos de eleição, quer para os discos, e eu conjugo saber, na grande parte do espetáculo. Sim, os meus músicos são uma mais-valia e são metade da minha laranja, sei lá, são assim pessoas incríveis e que vestem a camisola como eu sei que há poucos por aí. E são eles o Bernardo Couto, na guitarra portuguesa, o Bernardo Moreno no contrabaixo e o Luís Figueiredo no piano. Há aqui uma equipa de luxo que me permite não só fazer os temas que estão neste disco e temas maiores da minha discografia, mas também partir para outros voos diferentes, porque há sempre essa necessidade. Eu gosto de fazer outras coisas e estes três instrumentos, e sobretudo estes três instrumentos, me permitem isso mesmo. Meu amor tão transparente, meu reverso de loucura, tens o dom de olhar em frente para além da desventura. Ancorei na voz que canta esse teu olhar profundo. Cada nó desta garganta plantou flores pelo mundo. Queria ficar mais um pouco, mas chegou a alvorada. Quem era que fosse para sempre madrugada? Ah, e voltarmos a fazer tudo outra vez. Cada marca do meu corpo pesa, cada dia é um dia novo, cada beijo uma reza. Alvorada, amor ardente, soube bem velar-te o sono. Já esquecemos tanta gente, ainda nem é. Chegou a alvorada, quem era que fosse para sempre madrugada? Ah, e voltarmos a fazer tudo outra vez. O amor fica diferente quando chega a alvorada, mas já se reaprende quando for de madrugada. Aqui o que quer fazer para um disco, há momentos em que dizem lá vai ela outra vez, ou momentos em que percebem que, enfim, de algum modo é o hábito. Ah, sim, eu acho que todos eles, as pessoas que trabalham comigo, não só os músicos, mas todas as outras pessoas, sabem exatamente o que é que me define, e deixar de fazer as coisas nestes moldes significaria ser realmente sei lá, ser qualquer coisa que eles não reconheceriam, não é? Esta é a minha marca, esta é a minha marca d'água, é o meu cartão de identidade, a minha impressão digital é fazer coisas dentro desta linha. Portanto, tudo o que fosse muito diferente disto, se calhar não seria tão bem recebido. Tenta só mais um pouco, acho que tentas pouco, e depois lamentas o tanto que te ausentas. Não tens o tempo todo, não caminhas para novo. Faz a tua diferença, ou pelo menos tenta saber que estar é bom. agradecer-lhe a disponibilidade que teve para connosco e seguramente, Deus nos permita, que voltaremos a falar seguramente à espera de novos discos dos meninos se hão de seguir, porque efetivamente é um prazer falar sempre consigo. Obrigada, obrigada Pedro. Sabes quanto me custa ver os dias repetirem-se iguais, a luz, a cama desfeita, tudo o que tu não quiseste mais, uma muda de roupa e uma navalha, saíste com fome de mundo, levando o meu nome e a vergonha, o meu direito ao luto mudo, o meu direito ao luto mudo. Sabes quanto me custa ver os dias repetirem-se iguais, a luz, a cama desfeita, tudo o que tu não quiseste mais. Se me esforço para que o riso ao passar me saia triunfante, e para que te sirva de aviso, sou muito mais que tu és amante, sou muito mais que tu és amante. Repetirem-se igual.